graus com 99, altímetro 1012, reparte solo controlado. 1012, reparte solo, guardião. Guardião no solo. Guardião 01, solo 15, frequência livre. 01. Passando o serviço 372, está 3193. 3193, livre pouso na 10, deslocada no 1200 metros, vento 180 graus com 9 nós, altímetro 1012. Sente, está 3193. Sul Quebec Serra, solo 16, livre táxi parte 5. C9 tem condições de voar direto da Vitória da Conquista? Afirmativo, senhor. Autorizado, direto. Direto, Conquista, obrigado. 190 graus, 49. Sente. Chame Recife 1288, terno 3325. 288, gol 1394. Está pronto para o primeiro lançamento, Lima Kilexway, em coordenação com o Papa FK. Lima Kilexway, eu tenho um tráfego no litoral. Oi. Está agora no setor sudoeste da ilha, meia milha afastado no litoral, prosseguindo para Salvador. Oi, interfere no seu lançamento? Negativo, está no corredor, não interfere não. Ok, gente, então está livre o lançamento, chama para a descida, Vitor Charles, o Lima Kilexway. Ok, sim. Vitor Charles Romeu, controle? Tem um tráfego na vertical da ilha de Taparica com lançamento de paraquedista 5 mil pés. O mesmo informou que a sua posição corrigindo, na vertical de Vera Cruz. O mesmo informou que a sua posição pelo corredor não interfere com o lançamento, ok? Evite desvios pela esquerda. Paciente, vai cumprir os corredores, vem para o acelerador. Alfa Juliette para o 5193. 2-0 tá livre, Lima Kilexway. É, que vai. Confere 2-0 no 1, desça para 2000, corrigindo, para o 030, ajuste de altímetro 1012. 030, ajustado no 012. Alfa Romeo Lima Mike Fox, prossiga. Posição de quem? Fox, que foi o 3193, é posição 5? Isso, posição 5. Deve ser. Lima Mike Fox é o que está passando aqui no Través de Veracruz, é isso? O controle está te ouvindo. Aguarde, será número 2 para o push, 3192. Guarda. Olha o macaco, prossiga. Aguarde um instante, não recebi sua notificação, hotel Lima Tango. Lima Mike Fox, prossiga. Lima Mike Fox, prossiga. Mike Fox. Grupo 5489, controle. É, só um minuto. Grupo 5489, controle. 0209 na escuta do controle. Afirmativo. 7, a interceptar o localizador torre 186. 186. 36 a bordo, autonomia 4 horas e 10 e alternativa Galeão. 201, reparte marcador externo. Reporte lado externo, 201. Torre 118-62, zona 333. Peço na Índia, Alfa e Delta, ponto de espera, torre 18-6, zona 333. Fulton 3192, portão 4, coordena com a equipe solo, aeronave já iniciando o táxi, autorizado, puxa, informe, pronto para o táxi, 3192. Vai iniciar a chamada táxi, 3192. O hotel Lima Tango para Aratu, a intenção é decolar saindo direto aí com o Pro Norte. Ok, então, Aratu, 500 pés, saída direta, decola do pátio 4. A frequência do controle em 119.8, a torre 118 a dúzia. Acione transponder 010166. Confirmando o pátio 4 mesmo, não é isso? Ok, taxi de decolagem, chame torre 18.62, hotel Matangu. 1.200 metros, vento 200 graus com 7 nós, altímetro 10 no 1. 10 no 1 ajustado. Controle. Salvador, boa tarde, Golo 333, a próxima Delta. Boa tarde, é o 4064 Azul, passo 200 ao 150. Azul 4064, a sua identificação, chegada maior e desça para o 050, 1012, corrigindo, 1011 no ajuste. É o 050 na Mari 1011, solicita a coordenação do RNAV da 10. 09, reportará para o Brasil da Delta. 366, muito obrigado. Papa Tango, Vitor, Charlie Romeo, controle. Prossiga, Charlie Romeo. Estou com aeródromo. Visual. 7, torre 18,6 para o circuito de tráfego. 8,6, grato. Controle, controle, Matango. Alfa November Fox, controle. Afirmando, vai prosseguir para qual aeródromo? 7, Serra November Mike Echo. Acione transponder 0224, mantenham no 1500 pés pelos corredores visuais, Vera Cruz Interlagos. Olha, Tele Matango. Tele Matango, prossiga. Hotel e Matango, prossegue direto ao ponto visual com o local de pouso. Visual. Tráfego à sua direita, 1500, descendo a torre para a pista 17, provê a separação com o mesmo na escuta para está visual com o destino. Frequência de voo, né, Lisandro? Sete, frequência livre, até Lima Tango, até regresso. Controle Salvador, boa tarde, Golem 333, passando 2000 pés, Golem 11. Golem 333, contato radar, subo 380. Atualizando 380, Golem 333. The Fox, estimado de pouso. Aí, 35 minutos, tá o 05 na próxima. Certo. Autorizado, 2011. Prato, obrigado. Nada. Mike Fox, controle. Pronto, siga, amigo. Passando através do farol da do Chapéu Clube. Gente, torre 18.6 para o circuito de tráfego, Lima Mike Fox. Ó, grato. Não recebo informações do Charlie Alfa no Weber Fox. Tá mantendo 1500 pés? Agora sim, vai na minha capital, vai para lá, vai para o estado. Gente. Ilha, autorizado da presente direto, parte da bata, é parte na final. Ó. É que você chama para descida. É que corre. Salvador, boa tarde, está 3192. Da Delta está pronta. 3192, a linha decola da 10 deslocada, vento 180 graus com 7 nós. Linha decola 10 deslocada, 3192. Para a descida, ali vai pelo X-ray. Sete, desça condições visuais, ali vai pelo X-ray, frequência livre para passar o 025. Na escuta aproximada do último momento. Afirmativo, informamos que tem dois PQDs que comandaram a 8.000 pés, ok? Ok, sente. Qual é o estimado deles no solo? Meia dúzia de minutos. Certo. Controle, gol no meio, 48. Entra a informação. Gente, voo 648, sem identificação, vou na proa de Mari para executar a chegada, desça para o 060, ajuste o altímetro no 09. Deixa o gol, desce para o 060, proa de Mari, voo 648. No 333, chame Recife no 288, alterne no 3325. Recife 288, 3325, vou no 333. Você entra solo? Alta, para Manati 500 pés, decola 17 com curva direita, sai no corredor Axé. Frequência do controle 119.8. 119.8, acione o código 0107. Mike Eco Delta. O que está mantendo? 0 para a escola. Oi, Romeu, frequência livre estacionada. E o Leon Mike Fox está na final por parte da base. Lima, Mike Fox, livre pouso, pátio da Bata, vento 170 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1, é pátio solo controlado. Tá. O 260, afirmativo, temos o plano, aguarde cópia 201. Ok, estamos aguardando. Vamos fazer o seguinte, daqui a 10 minutos ele chama de novo, pode ser? Positivo, na escuta. Obrigado. Nada. Sente falar pessoas a bordo. T2 a bordo, altímetro no 091, livre táxi, chama para o ingresso. Rápido 2500, obrigado. 64 azul. Maravilha, coisa de fala. 192 decolado aos 3 meias, chama controle 19 de 18, bom voo. Obrigado. Boa tarde, é o da 3192. 3192, boa tarde, contato radar, suba 330, saída da Puca. Puca, 3192. Você partindo e pronto, Mike Echo Delta. Fox Solo 37, frequência livre. Delta, linha decolada 17, vento 170 graus com 7 nós. Mike Echo Delta fora do solo. Mike Echo Delta decolado aos 39, chama controle 119 de 18, bom voo. Delta Grato. Salvador, mais Echo Delta. Mais Echo Delta. Mais Echo Delta decolou. Solicito se possível. Foi direto Manati, mil pés. Autorizado, mil pés direto Manati, mais Echo Delta. Delta 4064, 5 milhas do 366. É feio para Salvador? O azul 4064 a 4.3 milhas do Sierra Vitor 366. Autorizado o procedimento, reporte na final 4064. Reporta final, livre procedimento. 3192, pode voar Aracaju? Chame agora Recife em 12685, alterne 12545, solicite ao centro. Então 3192, boa viagem. Obrigado. plano de pouso, Macaco Delta. Ao 0802. Certo. Super Fox, controle. Prossiga. Autorizado direto, Serra November, Mike Echo. Direto, Serra November, Mike Echo, Bob. Na final do RNAVE 4064 azul. Torre 186 azul 4064. 186, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 4064 da Azul, a 4 milhas do Sierra Victor 372 com o campo à vista. Boa tarde, 4064, reporte o 372. Reporta, obrigado. Bora, 648, prossiga. Porte no localizador, desça para 2000 pés. 2000, passaremos no lock, coro 648. Salvador, boa tarde, tá 3193. Informação Quebec, solicita o 380 Galeão. 38 Galeão, prepare daí a blusa, guarde copo 393. Senta. Passar o 372-4064. 064, livre pouso na 10, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 190 graus com 79, altímetro 10 no 1. Livre pouso na 10, ciente do deslocado.